Em nome do Deus que fez o céu, a terra e o mar nas mãos. Sete taças apresenta, mano. Em nome do Deus que Deus que Deus. Em nome do Deus que Deus que Deus. Em nome do Deus que fez o céu, a terra e o mar nas mãos. Que fala é vale. Sete taças apresenta. One side said that's one beat. Said that's one side. Said that's one beat. Said that's one side. Said that's one beat. Said that's one side. Said that's one beat. Said that's one side. Said that's one beat. Said that's one side. Said that's one beat. Said that's one side. Said that's one beat. Said that's one side. Said that's one beat. Said that's one side. Side. Seja assim, seja como for, Deus me entenda, entenda, entenda. O equilíbrio é base de tudo, muda elevada, mas não sai do tema. Bate no peito, é de taça, várias ideias, muito Deus.